me sufocar. E nestas horas difíceis, de agonia atroz, em meio à tempestade eu ouço uma voz que diz: filho meu, sou contigo. Sou contigo, nunca vou te deixar. Conheço teu coração, por isso desci pra te abençoar. Quando você chora e lamenta, sou um ombro amigo. Conheço a sua voz, a sua luta e seu gemido. E te digo, filho, estou contigo, nunca vou te deixar. Conheço teu coração, por isso desci pra te abençoar. Tristezas da vida querem me sufocar. E nestas horas difíceis, de agonia atroz, em meio à tempestade eu ouço uma voz que diz: filho meu, sou contigo. Eu sou contigo, nunca vou te deixar. Conheço teu coração, por isso desci pra te abençoar. Quando você chora e lamenta, sou ombro amigo. Conheço a sua voz, a sua luta e seu gemido. E te digo, filho, estou contigo, nunca vou te deixar. Conheço teu coração, por isso desci pra te abençoar. Conheço teu coração, por isso desci pra te abençoar.